1-2 negando. A certificação, presença da Mari. Disparo nível de voo 060. Checou, Mari 060, voo 260. Zulu November, um momento, por gentileza. Juliette, Tango Zulu, mantém a posição na Lima. Lima, Zulu. Papa Tango, Eco Zulu, November, na escuta. Tango, Eco Zulu, November, na escuta. Zulu, November, na escuta. Nome autorizado, Salvador, Vitória da Conquista. Rota direta, nível 085, sai pelo Axé. Decola dando 7 curva direita, restrito inicialmente a 1 no meu pé e o restante está subindo em coordenação com o controle Salvador. Aciona o código 5163, controle 120 decimal 8 no pátio 5, o Eco Zulu 9. Eco Zulu 63, Eco Zulu November, já tem as informações do táxi, o POB e autonomia? Eco November para o táxi, torre 118, decimal 612, truque negão no 0, 118. Acento, está vista, leve 5728. Web 5728, complete a final LS, chame a torre, 118, decimal 6. 86, tu liga a pouco. Pátio 1 até o pátio 3, autorizado pátio 1 até o pátio 3, Juliette Tango Zulu reportando o pátio 3. Autorizado pátio 1, reportará no pátio 3, o Tango Zulu. Bora, Gugu. Novembro, transporte de enfermo, pátio 5, reporte quando pronto para o táxi, altímetro no 018. Reporte então, ponto espera, táxi papá, novembro. Novembro, é que foi Tango? Prossiga. Tá livrando aqui o porto de Aratu, comprou da rotatória para pouso aí na 17. Gente, reporte na rotatória, novembro, é que foi Tango. Ah, Zulu November ali, mantém a cabeceira 117, reporte pronto. Tráfego Salvador, boa tarde, o Azul 4207, ciente da Oscar, 360 para o Santos Dumont, pronto para 4. Fui para Dael Leda Bridging, escute a informação para o Azul 4027, número 2 para 4. É o 4307, na sua escuta para 4, aguarda ali da grid, entendeu? Tá, 3896, desce para 2 mil pés, ajuste no 018, está autorizado para final IRS, reporte estabilizado. 2 mil pés, 2, autorizado para final IRS, reporte estabilizado, 3296. 5728 do web, teve pouso, pistão no 0, vento 150 graus, 08 mais. Pouso, pista 190, webjet 5728. Deixa eu ligar com você, Gá. Toca a bordo, 13h30. Gente, o 7 ali é com reporte no ponto de espera, táxi papá, o time entrou no 08. F1260, deixa para mim, vou usar 050. 050, 1260. Voo 1738, passando notificação, desce para o nível de voo 060 na chegada Mari. O novembro atenta a estreia turbulência do 737-800 Sagu Vargue e Cogino da Web, cruzando agora a velocidade 17. Quando pronto, leva decolagem 150 com 10 ao vento, pista no 7. Tango Zulu, cotejamento correto, chame para acionamento e táxi no pátio 3, Juliette Tango Zulu. Próxima rotatória, já aviso ao pouso no 17. Sente, curto na aproximação, ponto escuto final, altímetro 1-0 no 8. Sente, vai chamar na curta final. Web 5728 no solo azul no 1, na direita no 2, no 19. Direita 19, obrigado. O 7LF tem condições de agilizar para decolagem? Victor Tango Oscar, após DCT Barbacena, restante conforme a rota do plano, nível autorizado é o 360. Realiza o perfil da saída da Euleda, posição bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco, decolada no 0, primeira curva direita, aciona 5430, controle 120, décima 8. Tango X Lula Novembro, mantenha as condições visuais com o Igorachê. Sou para 1 mil pés, vou direto Conquista, guardando para a sessão A 085. Eu formo um Liajet 45 alinhando a cabeceira no 7. Ciente para centro do tráfego X-8. 0-8, planejamento correto, chame pronto no portal 01 do Patio 1, azul 4207. Chamada pronto, 4207. Paulo Salvador, Web 5728 na Alfa. 5728, táxi via Alfa, reportante da Juliette, inicialmente 09 do Patio 1. Alfa, reportante da Juliette, inicialmente 09, 5728. O 1260, desce para 2000 pés, ajuste no 08. 2018, bom, 2000. Tchau, tchau, Leco, pronto. Sente a Tchaleca após a decolagem, mantenha a proa até 2000 pés e chama o controle 120.8, vento 160 graus, 099, saiu a decolagem, pistão 7. Controle, se autorizado, nós até que estamos já avisou com a garra, porra, direto no pátio da DEI, está presente. Sente o novembro que foi Tango, é, a intenção é pátio 4 ou bata? Consegue direto o pátio da DEI, pátio 4. Sente então, aproxima direto da DEI, a reposição solo controlado, o vento 150 graus com 04 nós, corrigindo, 09 nós. Sente, direto, direto a DEI, o Tango. Tchaleco, decolado 215, chama o controle 120, décima 8, bom voo. 208, boa, certo, Tchaleco. Boa, Tchaleco, acionado 5420, mantendo o eixo de decolagem. Para 3500 pés, Zulu 90. Estabilizou, 3896. passava para a Serra Charlie Eco, contato radar lá, decolagem, suba para o Neujo 430, Serra da Ola do Bridge. Eu entendi que é para retomar o perfil da subida, Leda Bridge, ok, Serra Charlie Eco. Inactivo e saiu da restrição de 3 mil pés. Livre a restrição, Serra Charlie Eco. Tá 3896, completa a final LS, chame a torre, 1 no 8 decimal 6. 3896. Última entrando no 0 no 8, continua aproximação, aguardando a autorização. A gente continua agora a autorização, 3896. Final LS, posto estabilizado, reduza para 1709, segue tráfego 8 milhas na final, Airbus 320. É 0, boa, 2 a 0. Solo controlado, novembro X-Oitango, obrigado. Novembro X-Oitango, considero o solo de Salvador, Juno 7, standby no transponder, frequência livre, até a próxima. É a primeira vez aqui em Salvador? Não, Dourado, pô. Ah, afirmativo. Tem 3896, tráfego avistado, livre pulso, pista no 0, o vento 150 graus com 09 nós. Seja autorizado, pistão no 0, tá 3896. 738, passa ali no 080. Voo 1738, eu só quero nível de voo 050, informa o tráfego. Uma hora, 17 milhas, rumo sudoeste, o Papa Alfa 31 mantém o 3500 pés. Agora está ali no 0.50, próximo do Zulu, 7.50. Zulu, autorizado acionamento, táxi via Pátio 1, Índia e Alfa, não tem temperatura em 1 no 8 decimal 6 dúzia. O Juliette Tango Zulu, o Kenegão no 0 no 8. Mano, o Juliette Tango Zulu vai iniciar o táxi ou só para acionar? Gente, então, já tem as informações do táxi? O Juliette Tango Zulu já tem as informações do táxi? Repetir as informações. 4 a bordo, 4:30 de autonomia, alterna Salvador. Usado táxi via pátio 3, pátio 1 no Índia e Alfa, no ponto de temperatura em 1 no 8 decimal 6 dúzia, que é legal no 0, 1 no 8. Fala agora 1 no 9, livre a direita, olha 2 1 decimal 9. No 260, tá no visual, tem livre pouso na 10, o vento é de 1,60 graus com 10 nós. Livre pouso no 0, confirmado o vento? 1,60 graus com 1,09 nós. Ok, obrigado, livre pouso, bom apoio na 0. Eco Zulu November, sua para o nível 085. Eco para o 085, November, grato. Papapá, Serra, Charlie Echo. Chama agora o centro Recife, é o 260, alternão 251. 260, 251, boa, Serra, Charlie Echo. Salvador Azul 4060. Azul 4060, a sua identificação, saiu do projeto Chega da Mare, está parando o de voo 060. 060 na Mare, Azul 4060. Salvador Azul 4207, posição 1, puxa para o estacionamento. Autorizado acionamento, pushback e coordenação com a equipe de solo 01, chama o táxi. Autorizado, chamará 4207. Dois meia zero, no solo, os 22, livre à direita, ou 219. Patrulha. Descrições visuais, dispositivos de tráfego local de frequência. Eu tenho livre decolagem da 10, o vento é de 1,40 graus com 9 nós. Uno 260 na escuta do solo. 260 na escuta do solo. Escuta 260, ligando na escuta. Uno 260, taxia via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette pro 08, Uno 260, ligado. Vem 201. Estabilizado e aliança, visão do Bono 7-3-2, visão. Confirme. Bono 7-3-2, estabilizado e aliança, visão 1-0, a distância. Bono 7-3-8, completa final e aliança, chama a torre 1-8, decimal 6. Boa, 7-3-8-6, Bono 7-3-2. Juliette Tango Zulu decolou aos 2.5, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia, Tango. Bom dia, até daqui a pouco. Torre Salvador, bom dia, Bono 7-3-2, estabilizado e alinhado com 1-0. A passão marcou externo para embaixada e trabalho. Uno 7-3-8, muito bom dia, tá no visual, tem livre pouso na 10. O vento marca agora 1-7-0 graus com 9 nós. Uno 7-3-8. Autorizado, pouso, piso 1-0, solicito passeio no brilho máximo, Uno 7-3-8. Já encontra-se no brilho máximo, vou solicitar infra-aero, ok? Meu melhor. Muito obrigado. Salvador, azul 4307. Confirmando a última aeronave que chamou o solo. Azul 4207. Prossiga, tá pronto o táxi? É, informa o PAD 85, autonomia 4 horas, alternado é Campinas, está pronto para 4. 07 confirmando, está pronto para o táxi? Pronto para o táxi. Ciente, táxi Índia Alfa no ponto espera torre 118, decimal 612, que é negão na 018. Agora na 018, via Índia Alfa até o ponto espera na 0, azul 4307. Azul 4060, espera 2000 pés, ajuste no 018. 2000 no 018, azul 4060. Uma 738, uma sala 28, livre à direita, uma 21, decimal 9. Por 209, ou no 738. Salvador, boa tarde, azul 4207, aproximado ponto de espera, dá um no zero. 4207, boa, linda, cola pista 10, o vento é de 170 graus com 10 nós. A linda cola da pista 10 azul 4207. 1738. 1738, táxi via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette para 05, tem livre, 1738. Salvador, boa tarde, TAM 3198, com a informação, papá. TAM 3198, a sua notificação, estou autorizando a chegada a Mari, esse é para o nível de voo 050. Mari 050. 4060, reporte estabilizado em LS X-Ray, estão no lugar. Você está estabilizado em X-Ray, azul 4060. Eu vou direto em papo. 4207, decolar 31, controle 120, decimal 8. 208, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, azul 4207. Azul 4207, contato na decolagem, escuta o nível 360, saída da El Leda Bridge. Dael Leda Bridge, ascensão 360, quando possível, Dael? Azul 4207, após 2 mil pés, vou direto Leda. Após 2 mil, direto Leda, obrigado, 4207. Equizulão novembro, mantém sequências visuais, agora chama centro Recife, 1288, alterna 133, dismal 25. 1288, 1335, Copa. Azul 4070. Azul 4070, completa sinal ILS na torre, 1-8 decimal 6. 286, Azul 4070. Salvador, Azul 4060. 4060. Continua a aproximação, ou na autorização para tudo? Guarda, Azul 4070. Azul 4060, tem livre pouso na 10, venta de 1 a 50 graus com 10 nós. Livre pouso na 10, azul 4060.